é versátil. Sempre coisas maravilhosas. Você é versátil. Sempre coisa maravilhosa. É natural no processo da vida cada um seguir sua direção, ter sua opção. Precisamos entender o momento de dizer sim ou não, ter convicção, ter maturidade para encarar a realidade. Nenhum ser de outro é propriedade. É preciso às vezes a gente se afastar de umas pessoas e de outras se aproximar. Sejam família, trabalho, amizade, organizar afinidade, processo que o tempo vai mostrar. Por mais que venhamos sair do mesmo ponto de partida, cada um tem um processo em sua vida. Processo de aprender, processo de ensinar, processo de avançar, processo de parar. Processo da vida que somente o tempo irá mostrar. Processo da vida, cada um de sua forma te organiza, porque é o processo da vida. É o da vida, vida, vida, vida. É o processo da vida, cada um de sua forma organiza. É o processo da vida, vida, vida, vida, organiza. Algumas vezes projetamos infinitos laços entre sucessos, alegrias e fracassos. Porém, precisamos entender, cada indivíduo tem seu modo de viver. Mesmo crescendo no mesmo bairro, frequentando a mesma escola, chega o momento de escrever sua própria história. Romper é um processo natural, não significa que da outra pessoa deseja o mal. Precisamos entender os acontecimentos. Algumas coisas em nossa vida é livramento, ensinamentos, aprendizados. Dependendo de quem estiver do nosso lado, do nosso lado pro que der e vier. Processo da vida, cada um escolhe o que quer. Mas temos que ter consciência em ciência quando a colheita vier. Processo da vida, cada um de sua forma te organiza, porque é o processo da vida. É o da vida, sua vida, vida, vida. É o processo da vida, cada um de sua forma organiza. É o processo da vida, vida, vida, vida.